Cobá Laroixo! Chama o seu Franca Rua! E aí o ponto diz, por isso que eu te digo, tranca-ruas, você é meu advogado. Então é por isso que tranca-ruas é o defensor. É o que vai lutar por vocês. É o que vai cuidar de vocês. E é o que vai advogar em seu nome, nos sete céus ou nos sete infernos, onde for necessário. Porque na encruzilhada está lá o homem valente. A primeira lição do mago é a lição de silenciar o ser humano, porque o bruxo, a bruxa de verdade, é um só com a natureza, é um só com a espiritualidade. A sua vontade é una com a vontade do universo. Cale o seu ego, desperte o seu divino, porque magia é para quem é divino, ego é para quem é terreno. Faça sua escolha e siga o seu caminho. Simples e direto, moço, como todo Exu deve ser. Laro Exu, graças a Deus. Laro Exu, salve seu tranca-rua. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite, tranca-rua é quem chega aqui. Quando o sol aqui não mais brilhar, muito bem, aqui estamos com o senhor Tranca Rua das Almas, graças a Deus, estudando aqui, estudamos aí um pouco sobre a bruxaria e vamos ver, quem sabe, agora uma oportunidade de estudar e nos aprofundarmos um pouco mais no assunto, tratando, quem sabe, aí das sete leis herméticas, os sete princípios do hermetismo, né? Senhor Tranca Ruas, o senhor obviamente, já lidou muito com isso. Por que as pessoas falam tanto sobre esses conhecimentos e o senhor vê, como alguns aqui já veem, que se fala muito, mas se pratica muito pouco? Como tudo na vida, né, moço? A questão é, uma vez que você começa a aprender os princípios de magia, os princípios de alquimia, os princípios que você quiser, existe um manual, que é o manual do tolo, vamos dizer assim. O que é o manual do tolo, moço? É, se você quer conhecer isso, saiba primeiro disso, disso, disso. Ou seja, saiba primeiro da responsabilidade, saiba primeiro de não usar isso pro mal, saiba... essas coisas que nós conversamos anteriormente, moço. Claro. Mas o problema é que vocês estão mais preocupados com o fim. Com o que vocês podem fazer, não com o que vocês devem evitar. Esquece e não se importa com os meios. Exato, moço. Então, qual que é a questão? Não, mas se eu aprender a fazer magia, não tem problema não, porque eu não vou fazer nada de mal. Vocês pulam essa parte do aprendizado. Vocês querem pular essa parte, moço, que é a parte talvez mais importante. Que é a parte de entender o seu papel como bruxo ou como bruxa, como movimentador de energia. Vocês querem ir pra parte divertida, que é acender vela, riscar pentagrama, a fazer fogueira e dançar pelado lá na floresta. Vocês querem ir pra essa parte sem ter a base antes. Moço, É possível uma entidade de luz vir em terra trabalhar, beber, fumar, dar risada, sem ter a base espiritual? É, seu menino falou que tinha que fazer um montão de firmeza antes da gente fazer o encontro hoje. Então, moço, tudo precisa de base. Pra eu poder vir em terra aqui falar com você, eu preciso, como espírito, ter passado pelo beabá básico. Entende? Eu preciso ter passado por um estudo, por uma reflexão sobre ego, sobre vontade, sobre tudo. Mesmo o Exu, né? Que é o desgraçado. Mesmo o Exu, que é o Hélice, que é o jogado. Necessita, moço, aprender a controlar. Não é anular o ego. É controlar o ego. Porque tudo aquilo que você não controla, te controla, moço. Só existe dois tipos de relação de poder. Ou você domina, ou você é dominado. Quando você domina o seu ego, você equilibra ele com você mesmo. E dominar não é do ponto de vista de apagar ele, entende, moço? Você precisa do ego pra viver bem. Mas ele não pode ditar as regras. Entende? Sim. Sim, senhor. Claro. Então vamos parar de querer pular os passos iniciante. Porque vocês são, sim, tudo iniciante. Vamos parar com essa palhaçada. O povo se acha, se joga, e aí depois é tarde, né? Teve até uma pessoa que disse pra mim que escraviza demônio. Como é que é isso? Ai, moço. Eu tenho é dó. Primeiro, que essa pessoa, seja ela quem for, eu te garanto que ela não consegue, ela não tem capacidade nem de conectar com um demônio. Ai, vamos lá, moço. Você realmente acredita que alguém... Eu sei que você não acredita, né, moço? Mas vamos lá. Vamos dizer. Que alguém nessa terra tem capacidade de se conectar com o ser mesmo. Com o Beelzebú. Ou com qualquer um que seja. Com Bafomé. Bom. Você acha que existe alguma energia possível que controle uma energia... Que é a energia da natureza, moço? Mesma coisa do povo que diz que escraviza orixá, né? Sabia que tem isso também, moço? Ah, não, pelo amor de Deus. Essas histórias, moço. Ah, se você... Tem pai de santo que adora isso aí. Olha, se você não fizer o que eu tô mandando, eu vou quisilar seu orixá, você vai morrer. Moço. Por que que eu tô dando esse comparativo? Porque você pode ter o orixá como um grande representante da luz. E no contraponto, moço, você pode ter um demônio como um grande representante das trevas. Ou se você preferir, você pode colocar os anjos e os demônios, que eu acho que seria a comparação mais justa. Você tem os anjos da luz e você tem os anjos das trevas. Só que pra vocês é feio chamar anjo das trevas, vocês chamam de demônio. Moço, pode ter gente que tem quiumba escravizado. Que não é fácil, mas é possível. E aí, ele escravizando a quiumba, ele manda a quiumba dizer que é o que quiser que seja. Entende? Claro, claro. Pode falar, moço. Pode falar. Não, teve uma proposta assim mesmo. O rapaz chegou pra mim e falou: olha, seu trabalho é muito importante, eu quero te ajudar, não precisa fazer nada pra mim, porque você precisa crescer com esse negócio. Eu falei: ah, é? É. E assim, eu escravizo um demônio, assim, que é, ele é tão denso, mas tão denso, que ele nem da Terra é, ele é de Vênus. Então tem que fazer uma invocação do portal lunar, e aí ele vira e faz qualquer coisa. Eu falei: ô, meu amigo, moço, não vai precisar. Você já conversou com um venusiano? Já, o João de Vênus. Tipo... Aonde que esse espírito é denso, moço? Ah, sim, realmente. É um planeta mais avançado, né? É um planeta com uma vibração muito mais elevada. Como é que ele vai ter uma vibração mais densa? É, realmente. Daí você já vê que a pessoa não se preocupou nem em ter o conhecimento sobre Vênus pra falar disso. Uhum. Principalmente Vênus. Vênus, moço. Cara. Ai, moço, queria que você pudesse ver minha cara de alegria agora, viu? O senhor vê coisas assim aí que a gente faz e conta, realmente das mais absurdas, e no entanto tem muita gente que acredita e compra e tem perseverança e esperança nisso. Como é que, como identificar, como uma pessoa pode identificar se ela está sendo passada para trás, assim, tão... Sabe o que é pior, moço? Tão profundamente, vamos dizer. Vocês sempre sabem. Vocês preferem se enganar, moço. Porque é mais fácil dizer assim: eu vou comprar essa ilusão. Porque essa pessoa que te ofereceu isso, moço, eu até acredito que ela acredite no que ela tá te falando. É, acredito, eu tenho certeza que ela acredita. Porque ela comprou a ilusão. Isso. E aí eu te pergunto: se ela tá iludida pela entidade, quem que tá escravizando quem? E quando o bicho vem, faz estrago mesmo. Mas quem que tá escravizando quem, moço? Ele tá escravizando esse suposto demônio? Ou essa entidade tá escravizando ele? É, realmente. Mas ele compra a ilusão de que ele tá escravizando a entidade. Por quê? Por que que ele foi buscar você, moço? Pra desvirtuar o propósito do seu trabalho. Porque uma vez que você invoque uma energia dessa pra tomar conta do trabalho, moço, quem que vai vir aqui conversar com você? Ah, não, tô fora. Entende? É, eu não... Tem sim muita proteção a ser feita. E eu vou até te dizer um negócio. Uhum. Agora o povo vai ficar doido. Eita. Você acha que demônio existe pra fazer o mal? Oh. Ai, moço, vamos lá. Pra executar a lei, por exemplo. É isso, moço. Matou a charada. É? Se tem alguém... pra te fazer cafuné, tem que ter alguém pra te dar tapa na cara. É simples assim. Claro. Pelo menos nesse plano de existência, né, moço? Tudo que a gente fala num contexto tridimensional. Num contexto terra. Entende? E pro tapa na cara, de repente, não virar abuso ou exagero da parte de quem o faz, tem o Zexu pra proteger, não é? E, moço. E colocar um limite ali no negócio. Uhum. O demônio mais conhecido chama-se Lúcifer. Uhum. Ele é um dos filhos prediletos de Deus, moço. Está na Bíblia. Não sou eu que estou inventando, não, moço. Se tiver algum evangélico aí, sabe que eu estou falando a verdade. Então por que que ele se torna um demônio tão nefasto, tão destruidor? É equilíbrio, moço. Não tô dizendo pra vocês saírem por aí pesquisando sobre demônio, indo atrás de energia de demônio, porque isso não é pra vocês mexerem. Mas ele tá lá cumprindo o propósito dele. Ponto final. O senhor fala até como se falasse com criança, porque isso não é pra vocês mexerem. Por que, seu Trancarruas? Porque vocês são, moço. É triste, mas vocês são. Você quer um exemplo, moço? Vamos amanhã mesmo, já vai todo mundo... Pô, seu Tranca falou, vou mexer. Ah, quero. Eu vou abrir uma creche, moço. Creche do Tranca-Rua. Mas, do ponto de vista cósmico, vocês são os bebês do universo. E nem precisa, né? Só do ponto de vista, né, do bom senso. É, moço. Mas bom senso é uma coisa que às vezes é pedir demais pra vocês, né? Então... A gente é criança, né? Moço, você quer ver por que vocês são criança? Vou dar um exemplo. A criança, o bebê, ela come, se caga, aí ela chora pra trocar a fralda, não é? É. Isso são vocês. Vocês consomem o mundo da merda. Vocês choram pra espiritualidade vir trocar a fralda. Eu falo assim, moço. Não é para as pessoas se sentirem intimidadas de procurar espiritualidade. Eu só não acho correto usar a espiritualidade de babá trocar fralda de ninguém. Ao invés de você buscar a espiritualidade para toda vez te limpar porque você tá fudido, busca a espiritualidade para conhecer, para crescer, ao invés de só ficar limpando as merdas que vocês fazem. Entende? Sim. Às vezes, moço, você vai num terreiro, quem frequenta terreiro vai saber disso. Você vai numa gíria de caboclo, tem 50 consulente. Você vai numa gíria de preto velho, tem 50 consulente. Você vai numa gíria de esquerda, tem 200 consulente. 50, o senhor ainda foi generoso. É. Mas, você entende? É. Por quê? Porque quando vem a gíria de esquerda, o povo fala, ai, nossa, tô até com medo de falar com o Exu. O povo acha que a gente tá lá, só porque não estamos incorporados, não estamos vendo. Mas tá bom. E o povo fica, ah, tô até com medo de falar com o Exu, tô com medo de falar com a pombagira. Mas vai lá, moço, buscar o ensinamento do Exu, porque eu falo na cara dele, como eu tô falando pra você, com palavras que a pessoa entende. Direto. Entende? Eu poderia, moço, estar aqui falando com você de uma forma mais elegante. Poderia estar falando com mais parcimônia com você. Poderia estar falando de uma forma mais delicada, de uma forma mais poética até, moço. Mas qual que é a serventia disso? Eu prefiro falar mesmo que é filho da puta, eu prefiro falar mesmo que é um merda. Porque isso tem conexão, vocês entendem. Sabe, moço? Eu poderia estar falando aqui de uma forma mais poética. Poderia estar filosofando com você. E a gente ia se divertir muito nessa conversa. Oh, aí sim, hein? Mas adianta. Quem veio aqui procurar, quando viu que era com Exu, veio correndo. Ele quer essa palavra direta. É, realmente. Ele quer ser estremecido. Senão ele estaria escutando o vídeo do preto velho. Porque cada um tem o seu lugar, moço. Assim como os anjos têm o seu lugar, os demônios têm o seu lugar. E Exu não é demônio. Exu não é representante de demônio. Exu é representante de Deus. E vale lembrar que o demônio também. Porque se Deus criou tudo e os demônios existem, quem que criou? Se Deus é bom, o diabo não é mal. Ué, moço. Não existe bom e mal, né, moço? É. Por exemplo, eu tô te falando sobre a minha forma de falar, né? Que eu poderia te falar de uma forma mais elegante. Isso. Assim como eu poderia estar xingando muito mais. Realmente. Poderia estar sendo muito mais mal educado. Mas eu escolho o quê, moço? O famoso caminho do meio. Oh. Em que eu não preciso ser desagradável, tampouco preciso ser elitizado. Uhum. Eu falo de forma clara, de forma direta, porém utilizando a educação. Gastei tanto dinheiro pra ter educação, também vou usar, né? Sabe de seu trancar. Respeito todos os Exus que cheguei em terra, moço, xingando. Claro. Também, respeito. Respeito quando é o Exu, quando é a gente. Quando é o médium, não respeito não. Tem mais que se fuder. Mas quando é o Exu, eu entendo. E digo mais, preste bem atenção nos Exus. Nos terreiros que os Exus fazem isso. Porque esse Exu tá querendo mostrar alguma coisa pra alguém. Ele não tá fazendo isso à toa, não. Ele tá querendo esfregar alguma coisa na cara de alguém, moço. Oh, atenção. Então presta atenção nos mistérios das entidades, ao invés de julgar. Presta atenção no que tá acontecendo primeiro. Claro. Nossa. Igual o seu Marabô fala. O que sobra pra Exu? Merda. Que é o que o senhor falou, né? São as crianças vão lá, mexem e sobra. Mas é, moço. Isso é no terreiro, isso é no astral, isso é onde for. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, moço. Eu tenho muito orgulho de mexer na merda que eu mexo. Oh. Sabe por quê, moço? Por quê? A pessoa vem toda cheia de medo falar comigo. Não só comigo, com qualquer chu, né, moço? É. E é engraçado ver a cara de surpresa das pessoas quando ela não é maltratada. Mas não é porque ela tá esperando ser maltratada só pelo Exu. É porque é uma pessoa que ela tá acostumada a ser maltratada pela vida. Uhum. Ela tá acostumada sempre que ela erra, ela ser repreendida com raiva, com ódio. Ao invés de ser repreendida com amor. E quando ela recebe esse amor, ela desarma. É um amor sóbrio, né, de Exu, né? Não é nada que o povo tá pensando aí, né? É, não é pra comer ninguém, moço. É o amor do ponto de vista divino. É, mas também de ficar passando a mão, né? Ai, não tem problema. Quem... Isso pra mim não é amor, isso é hipocrisia. Ó, entende? Isso pra mim é hipocrisia quando eu falo dos encarnados. Tá. Cada entidade, ela vai ter a sua forma de... Você não vai chegar, moço, você não vai ver um preto velho mandando ninguém se fuder. É. Por quê? Ele vem pra ensinar... Dentro daquele arquétipo e daquela coisa toda. O Exu, moço, e a Pombagira, se você pensar bem, são as linhas que são mais livres de arquétipo. Por quê? Porque é a linha mais humanizada. O caboclo, moço, ele é muito mais um espírito da floresta. O preto velho, ele é muito mais um sábio da vila. A criança, moço, ela é muito mais a energia da pureza em si. O Exu não. O Exu fala de igual pra igual. Assim como o malandro, por exemplo, moço. Que tem um pé, às vezes os dois pés na esquerda. Fala gíria, dança, brinca. Por que que tem tanto devoto de Zé Pilintra? Porque ele se identifica. E é importante a identificação pro ser humano. Porque quando ele não identifica nada dele no divino, ele se desconecta com o divino e ele se perde de Deus. Então pode me julgar, pode dizer o que foi de mim, porque eu venho na terra e bebo meu uísque, fumo meu charuto. Mas quem para 5 minutos pra conversar comigo, moço, se encontra assim com Deus. E não é que é porque é comigo, qualquer entidade de luz, moço. Mas eu advogo em meu nome, já que sou eu que tô falando contigo. Ó, oh, salve seu tranca-ruas. Se alguém, o senhor falou um pouco da igreja evangélica, mas se alguém chega num terreiro e se passa por tranca-ruas, como o senhor se sente? Uma quiumba mesmo. Moço, eu fico com raiva. Vou mentir, não. Mas é pelo respeito que eu tenho pela minha falange. Oh. Mas ao mesmo tempo eu tenho dó. Depende muito do que aquele espírito quer com aquilo. Tá. Às vezes, uma quiumba encarna num consulente lá. Encarna não, incorpora, né, moço? Uhum. Num consulente lá. E ele se diz ser um Exu, seja qual for. Às vezes a quiumba tá fazendo isso por medo. Porque ele tá num lugar cercado de entidade. Se ele disser que é uma quiumba, ele sabe que o bicho vai pegar pro lado dele. Então, no desespero, ele mente. Assim como vocês mentem no desespero. Não só no desespero, mas, né? Nossa. Vocês mentem por desespero. A quiumba também, vocês se esquecem que a quiumba é um espírito humano. Vocês despersonificam a quiumba, moço, pra poder odiar ela. Porque vocês se sentem no direito de fazer isso. Porque vocês se acham melhores. São melhor não. A quiumba tá no mesmo estado de consciência que vocês. Só que ela desencarnou e vocês estão encarnados. Então, moço, eu fico sim com raiva. Pelo desrespeito com a minha falange. Ou com qualquer falange de Exu. Mas... o que eu puder tratar com amor sóbrio, como você disse, moço, eu vou tratar. Só não me peça pra fazer cafuné. Porque não é comigo. Cafuné eu fazia quando eu tava encarnado e era só em quem eu queria. Falando com o caveiro, falou, deixa eu ver uma aqui, uma na sua frente. Falou, meto o pé. Mas é, moço, por quê? Às vezes... Senhor. É isso que a entidade, que, aquela, que aquele espírito precisa. Que aquela quiumba precisa. Às vezes, não tô dizendo que é o caso desse caveira que falou contigo. Aham, claro, claro. Mas às vezes, o Exu precisa falar no terreiro que dá porrada na quiumba, pros filhos de santos se sentirem seguros. Porque tem muito macumbeiro por aí que tem medo de espírito. Nunca vi isso na minha vida. Pois é. Quer dizer, nunca vi, não vejo pra caramba, né, moço? Mas eu não entendo. Como é que você tem medo de espírito? E você é um bandista. Você sabe que a vida continua, você sabe que os espíritos estão aí, mas quando ouve um, você fica com medo. Não seja você uma piada pra sua religião. Oh, não seja você... Uma piada pra sua religião. Vou mais longe, moço. Não seja você uma piada pra Deus. Porque se Deus tá te ensinando que a vida continua, a hora que tu vê um espírito, você vai se cagar de medo, moço. É, realmente. Você tá se transformando numa piada. É. A hipocrisia, a inconsistência, tudo junto, né? É, moço. Bom, então, a gente... prometeu pra galera aí fazer um estudo sobre os sete princípios do hermetismo. E o primeiro é o do mentalismo, né? O princípio pelo qual a mente humana, então, abre-se para o universo, interage com a mente cósmica, abrindo os portais para a luz do conhecimento universal para alguns. Para mim, mentalismo era só usar a mente de uma forma a estruturar, né, a energia e fazer a materialização acontecer. Mas o que realmente é esse mentalismo aí? Bom, eu só vou dar a minha visão, tá? Eu não tô aqui pra dar a verdade absoluta, graças a Deus. Graças a Deus, seu Exu. Vocês têm até um tipo de hipnose que é chamada de mentalismo. Tem várias coisas na Terra que são chamadas de mentalismo. Uhum. Mas o mentalismo, do ponto de vista magístico, é a força da mente. Por que essa é a primeira lei, moço? É, ué. Porque ela é primordial. Porque uma vez que eu tenho uma mente forte, eu escolho pra onde eu vou direcionar a minha mente. Quando eu tenho uma mente fraca e eu abro os meus canais mediúnicos, vai conectar quem estiver passando, porque eu não tenho força pra segurar ele do lado de fora. Ixi. Então é o mesmo princípio. Veja, se eu não tenho uma mente forte, eu deixo de usar a magia. A magia me usa. Ou melhor, eu deixo de usar o universo, ou deixo de usar a espiritualidade, eu sou usado. Porque é sempre uma relação, moço, de preparar quem está mais preparado, quem está apto, quem está mais forte. Se sua mente está enfraquecida, você não vai conseguir fazer nada. Mas vão te usar para ser meio de realização de outras coisas. Por que que a entidade incorpora no médium e o médium não incorpora na entidade? É, realmente. Por que que a quiumba incorpora no médium, mas o médium não incorpora na quiumba? A quiumba só incorpora na pessoa se ela tá com a mente fraca. Entende? Nossa. Quando eu falo da entidade, eu coloco aí uma comparação de preparo mental. A entidade tá muito mais preparada mentalmente do que vocês encarnados. Tá num ponto de vantagem também, né, seu Exu? Sim, moço. Mas entenda que é... Por que que evolução é... Relativo, né? Por que que evolução é consciência, moço? Ah lá. Entende? Porque consciência é luz e luz é informação. E a entidade, ela tá mais evoluída que você, não tá? Uhum, sim. Então, consequentemente, o mental dela é mais forte que o seu. Mas ela não vai te tomar a força. É. A lei da sintonia, peraí. Exato. E o livre-arbítrio também, que vocês têm que permitir. Agora, a quiumba, moço, o que que acontece? Você tá enfraquecido mentalmente. E você se permite ser ousado. É sempre assim. Não adianta dizer, ah, eu sou um homem perfeito, mas as quiumba me persegue. Moço, moço, moço. Oh. Menos hipocrisia nessa vida. Ninguém persegue ninguém. Vocês não estão tão bom assim, né? O que acontece é que existe uma batalha mental, tá? O que é uma obsessão, moço? É uma batalha mental. É o peixe e o anzol ali, né? O obsessor ou os obsessores vão se conectando no mental daquela pessoa e vão fazendo ela fraquejar. Por que que toda pessoa que tem processo de obsessão começa a demonstrar problemas psicológicos, moço? E aí? Porque as quiumbas, o espírito, eles vão enfraquecer o mental da pessoa para poder tomar conta. Mente sã não é casa de quiumba. Porque não tem aquele ditado que mente vazia é oficina do diabo, moço? Tem sim, senhor. Então, só que o diabo não tem nada a ver com isso. Vamos criar um novo ditado. Mente vazia é oficina das quiumba. Porque você dá espaço para isso acontecer. Por que que entidade não pega quiumba? Como assim não pega no Quiumba não pega entidade? É, moço, por que que. Não vou dizer incorporar, porque eu não tenho Isso. corpo pra ninguém me incorporar, mas Dá. por que que a quiumba não gruda na É, entidade? por quê? Vamos ver. Porque o meu mental, moço, ele tem uma força que não permite que isso aconteça. O senhor mete o pé. E aí, quando eu percebo que eu tô sendo atacado, porque nós somos constantemente atacados, moço? Eu sigo o conselho do amigo Caveira Oh. e meto pé, moço. Ou meto punhal, ou meto tridente. Só não vou dizer que eu meto chifre porque eu não tenho, graças a Tem o Deus. rabo, né? Rabo, ó, rabo, chifre, Não, perna, moço. pata de cavalo. Inclusive eu dou risada porque tem Exu que tira um barato do povo que acha que Esse eles têm. plasma assim, né? Ah, tira um barato. E eu fico só vendo. Porque ele tá tirando um barato, moço. Da cara do médium, o médium tá acreditando. Nossa. Mas é disso que eu tô te falando, moço. Presta atenção como a entidade se manifesta, porque ela tá querendo mostrar alguma coisa. Oh. Presta atenção. Não é o arquétipo só porque é. Tudo tem motivo. Meu nome tem motivo. Meu jeito de falar tem motivo. Meu jeito de andar tem motivo. Meu jeito de dar passo tem motivo. Tudo tem motivo. Magia é poesia, magia é detalhe. Ó, vamos entrar então nessa deixa na lei da correspondência. Mas só antes, a frase que o pessoal sempre fala, né, quando se traz o princípio do mentalismo, é que o todo é mente, o universo é mental. E o senhor passou um pouco da sua ideia aí, né? É isso, moço. O universo, o que é o universo senão a grande mente de Deus? Vamos colocar no contexto do mentalismo, então, moço. O universo, tudo que existe está contido em Deus. Então tudo que existe faz parte da mente de Deus. Uma vez que a sua mente está fortalecida e está em contato com isso, você é uno com Deus. Então você está preparado para ser mago. Mago, Mago, claro, bruxo, bruxa, claro. druida, wicca. Vamos generalizar aqui chamando de bruxos e bruxas, tá, moço? Mas é para qualquer corrente da magia, tá certo? Sim, aqui eu não tinha ouvido. Você só pode ser um bruxo, uma bruxa, se você é uno com Deus. E você só é uno com Deus através da mente fortalecida. Porque o que é fortalecido, moço? É uma mente sóbria. Você não vai na academia fazer exercício com a cabeça. Você tem mente sóbria. Por isso que a coroa fica onde, moço? Na cabeça. Aonde fica o terceiro olho, moço? Nada é por acaso. Simbologia. Tudo é simbologia na espiritualidade. Mas vamos seguir o barco, moço. Vamos lá. O segundo princípio é o princípio da correspondência, princípio que alguns dizem que é o princípio da manifestação do universo holográfico, onde a integração do ser humano com o cosmo se faz por meio da mente holográfica, capta imagens do passado, presente e futuro, sem tempo e espaço. A frase que se usa bastante é o que está em cima é como que está embaixo e o que está embaixo como que está em cima. E aí, seu Tranca-Ruas? Vamos lá, moço. Uma vez que você está num estado alterado de consciência, e isso pode ter sido alcançado através da meditação, através de alguma erva de poder, através de alguma bebida de poder. Daime, né? Por exemplo. Por exemplo. Bom, vamos dar o exemplo do Daime, então, moço. Que acho que é o mais conhecido. É. Você, quem já experimentou, sabe que a noção de tempo e espaço muda completamente. Porque ela deixa de ser física. Vocês têm uma noção de tempo e espaço que é física. Se eu te disser, te encontro em uma hora, você, na sua mente, você vai calcular mais ou menos quanto vai demorar para essa uma hora acontecer. 60 minutos. Sim, mas você calcula do ponto de vista, bom, vou encontrar ele em uma hora, então eu posso fazer isso, vai dar uma hora e a gente se encontra. É, isso. Isso é uma manifestação física do tempo. Quando você rompe com a manifestação física do tempo, você entende que tudo está ao mesmo tempo. Tudo é. Nada será nem foi. Tudo é. Quando você está nesse estado, o tempo e espaço tomam outra proporção, moço. Que é o mais próximo, talvez, que vocês cheguem da proporção real da coisa. E o que, que é esse holograma, essa mente holográfica, né? Nada mais é do que uma representação visual do que vocês conseguem acessar do astral. Você pode dizer que é uma espécie de desdobramento. Você pode dizer que é uma espécie de transe, como no Daime. Cada segmento magístico vai tratar isso de uma forma. Ou pode usar a analogia da caverna do Platão. Sim, moço. Uhum. Ou trazendo pro... Vamos pra gente construir uma sequência aqui. Você fortaleceu a sua mente. E você agora é dono dela. Uhum. Sim, o mentalismo, né? Exato, que é o primeiro princípio. É. Agora você tá preparado pra acessar o outro nível do mental que está acima de você. Ou está abaixo de você. Porque assim como está acima, está abaixo. Uhum. E agora você navega entre as frequências do astral com liberdade. Porque com mente fortalecida, a sua mente se torna una com o todo. E o todo é seu para ser acessado. Mediante merecimento, é claro, moço. Mas o que, que esse ensinamento vem dizer? Se você está com a mente forte, agora você navega com essa mente. Você busca com essa mente, você acessa com essa mente. E aí você pode acessar as energias as quais você vai utilizar para o seu trabalho, por exemplo. Ou você pode, por exemplo, ir buscar uma informação que a pessoa precisa. Te dei o exemplo do espelho que dá pra ver futuro, passado, presente. Portal ali, né? É a mesma coisa. Todo ser humano é um portal. Oh. Só que vocês não sabem usar. Graças a Deus, né, moço? Porque tem um povo aí que se soubesse, é melhor não saber. Mas esse é o princípio, moço. Fortaleço minha mente, com a minha mente fortalecida, vou a todos os lugares, conheço tudo, sou parte do tudo. Sou capaz de tudo. O seu Sete que fala, né, pra Márcia, olha, eu nem falo pra menina e entregar nada pra mim na encruzilhada, porque ela só vai fazer besteira, não entende nada disso. Eu dou outro jeito. É, moço. A magia, ela é muito mais poética e filosófica do que qualquer outra coisa, moço. Oh. Entenda que o ser magístico, o ser em conexão com o astral, ele é um ser que está constantemente vibrando fora da vibração dessa terra. E a poesia, moço, é a porta. Ou melhor, a poesia é a janela por onde o ser humano observa a perfeição do divino. Então a magia é a porta que abre para o ser humano encontrar a perfeição do divino. Pitágoras que falava, né, que o universo quer dizer um som, um só som traduzido na matemática é possível, né? O dia que vocês entenderem, moço, A unidade do todo. que ciência, tecnologia, bruxaria e magia é uma coisa só, Fala. é o dia que vocês vão começar a entender por que que, por exemplo, existe trabalho feito em que é implantado um chip. Ou existe, por exemplo, psicografia que é feita via computador aqui em cima, moço. Ah, reverberação, né? Não existe só magia ou só tecnologia. Não são campos de atuação e de ciência diferentes. Mas um dia vocês chegam lá. Beleza. Então, o próximo princípio é o princípio da vibração. É o princípio de movimento e transferência, onde o ser humano, através de determinados estados de consciência, adquire habilidades psíquicas. Mas a frase que representa é que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E aí, seu tranca-ruas? Vamos continuar nessa estrada. Vamos fazer uma analogia desses conhecimentos com as encruzilhadas, com as estradas da vida. Você fortaleceu a sua mente. Com a sua mente fortalecida, você acessou o astral. Agora, para onde você vai? O que você vai fazer? Tudo é energia. E uma vez que você está conectado com a energia do todo, você movimenta qualquer energia da forma que você quiser. Tudo está em movimento, tudo está em constante movimentação, em constante mudança, em constante atuação, moço. Então, uma vez que você entenda isso e desmascare a ilusão de que tudo é como é, você é capaz de mudar as coisas como elas são. Só que você tem que ter uma mente forte em conexão com o todo para poder mudar qualquer coisa dentro desse todo. Pronto. Quanto mais a ciência vai evoluindo, mais vai se aprofundando na realidade. E aí acabou descobrindo que tudo é feito de espaço e que existe mais espaço do que matéria. E, O nossa. engraçado é que a ciência avança para comprovar o que os bruxos dizem há milênios. Sim, realmente. E vocês ainda continuam dizendo que uma coisa é diferente da outra. Mas eu, sabe quem que eu culpo por isso, moço? Quem que o senhor culpa? Eu não vou culpar os cientistas, não, porque o trabalho deles é desmistificar. Eu vou culpar essa geração de bruxo. Sabe por quê, moço? Por quê? Porque guardou para si. Porque os bruxos da antiguidade, eles trabalhavam junto dos cientistas. Vocês se separaram. Vocês? Não você, né, moço? Ah, nos últimos séculos. Isso aconteceu principalmente pós-iluminismo, moço. Separou-se a ciência da fé. Separou-se a ciência da magia. E vocês acham que isso é progresso? Mas tudo bem, moço, porque os caminhos, eles caminham separados da fé e da razão, vamos dizer assim. Mas ali na frente, moço, e cada vez esse dia tá chegando mais perto, eles vão se encontrar. E na encruzilhada desse encontro, quem que vai estar lá? a espiritualidade de verdade, moço. E quando eu digo espiritualidade de verdade, eu não tô falando os espíritos de verdade, eu tô falando a espiritualidade vivida da forma certa. O ser humano vivendo em plenitude. Entende? Sim. Por que que tem que ter, moço, uma falange de Exu ligado ao conhecimento? Ao conhecimento. Conhecimento é o Exu Marabô, por exemplo. Por que que tem que existir Marabô? É... Se Exu é o pior das entidades. É, realmente. Porque, moço, na encruzilhada, entre um mundo e outro, quem manda é Exu, não é? Uhum. Então, na encruzilhada, entre a ciência e a religiosidade, quem manda é Marabô. Salve a falange do seu Marabô, moço. Claro, claro. Entendi. Ah, daí o próximo seria a ideia da polaridade, então. Né? O princípio da polaridade, que demonstra que todo o universo é dual. A magia do trabalho com as leis da natureza também trabalha com essa dualidade na busca da alquimia perfeita. E, no entanto, a gente tem a ideia de dizer que polaridade, seu tranca-ruas, não deveria existir, mas no fundo deveria, né? O tudo é duplo. O que o senhor tem a dizer desse princípio? Novamente, dentro do contexto tridimensional, tudo é dual. Uhum. Quer ver um exemplo, moço? Uhum, pois não. Você tem 14 orixás. Bom, vamos considerar 14 orixás, né? Uhum. Dentro da Umbanda. Tem 14 orixás. São 7 tronos que se dividem em 14 orixás. Por que que eu tenho um trono acima dos orixás? Por quê? Porque dali pra cima, o amor não vibra positivo e negativo. Ele só vibra amor. Daqui pra baixo, ele precisa se dividir e se equilibrar. Aqui sim a gente vive polaridade. Entende? Nossa. Vou dar um outro exemplo, moço. Aham. Um dos princípios básicos da magia, que foi dito pra você no, por você no segundo passo, uhum, ou no terceiro, é sobre tudo que está em cima e está embaixo. Uhum. Certo? Sim. Segundo. O que isso significa? O princípio da correspondência, né? Exato. Uhum. Se eu tenho 1 gigawatt... de luz, eu preciso de 1 gigawatt de treva. Porque só existe o universo se existe o equilíbrio, moço. A mente holográfica ali, né? O que muda, moço, conforme os estágios de consciência sobem, é que você passa a entender que o negativo não rouba. O negativo equilibra. Moço, nas esferas superiores não tem homem e mulher. Então, rapaz, isso não é muito bom, não. É bom, moço. Vocês estão pensando isso que vocês não querem ficar sem transar, mas entenda. Que a manifestação homem ou mulher é só predominância de uma energia. E quando existe energia 50%, 50%, ninguém é homem nem mulher. Todos são o que vocês chamariam de andrógenos. Ou hermafrodita, depende do ponto de vista. Mas não é hermafrodita porque não tem órgão sexual. Sim, sim. Então seria muito mais essa questão de equilíbrio energético, uhum, do que do ponto de vista sexual. Então existe uma polaridade própria do mundo físico, né? Sim, moço, exato. Da dimensão física. Uhum. Por exemplo, gravidade. Gravidade atrapalha espírito, moço? Não. Mas segura vocês com o pé na terra, não segura? Sim. Então ela existe pra quem? É, realmente. E sabendo que existe polaridade, você pode finalizar algo ou começar algo. Entende? Você pode alimentar algo ou tirar alimento de algo. energeticamente falando. Eu posso alimentar as energias de expansão da minha carreira, ou eu posso tirar energia que está sugando a minha energia vital, por exemplo. Entender que existe o absorvedor e existe o provedor. Sempre. Uma mão tira, a outra mão dá. Claro, polaridade. Aí o próximo seria ritmo. Ah, continua aqui ou se tem mais alguma coisa que o senhor queria dizer? Pode falar, moço, pode continuar. O princípio do ritmo demonstra que como se movimenta o sistema dual do universo, que gira em círculo e espirais, marcando o movimento cíclico da grande roda da vida, através das fases da lua, das estações. E aí a frase é a seguinte: tudo tem fluxo e refluxo. Esse que é o princípio do ritmo, o quinto princípio. Tudo em suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas, à medida do movimento à direita e à medida do movimento à esquerda. Um pouco o senhor foi falando aí, né? O ritmo é a compensação. Exato, moço. Não é o ritmo de dançar, não. Isso. É o que é o ritmo do universo, moço? Você pode substituir para ficar um conceito mais tangível, um conceito que é mais falado. Você fala do equilíbrio, que é o que eu tava falando. Ah, é. Compensa ali, né? Quando você tem uma espiral, moço, que ela gira no sentido horário, ela abre um espaço dentro dela, no sentido anti-horário, correto? É. Se alguém ficou com dúvida do que eu falei, é só desenhar uma espiral no sentido horário e você vai ver que vai ter lacuna, uma lacuna dentro dela que forma uma segunda espiral, Isso mesmo. que seria a espiral no sentido anti-horário. Ou seja, moço, o ritmo do mundo é o equilíbrio dele. É as coisas sendo geradas e as coisas sendo finalizadas. Sempre, automaticamente, sempre ao mesmo tempo. Sempre acontecendo. É isso. Você entender que isso está em constante acontecimento e saber como aproveitar disso para sua finalidade magística. Pronto. O sexto princípio, seu Tranca-Ruas, todo mundo diz que já sabe, cansado de ouvir e não aguenta mais ouvir falar disso. Mas será que já entendeu? Que é o princípio da causa e efeito, cuja lei evidencia que para toda ação há uma repercussão cósmica que se manifesta por meio de alguma outra causa. E algumas entidades, Preto Velho, sobretudo, diz que como Deus é causa primária de todas as coisas, não existe a ideia do livre-arbítrio. Fica a sua decisão, se o senhor quer comentar um pouco também sobre a sua visão de livre-arbítrio, mas falar um pouco por que o princípio da causa e efeito, sendo tão conhecido e tão amplamente, as pessoas, assim, por estarem enjoadas e não entendem e não aplicam e não querem mais ouvir falar. Bom, o livre-arbítrio, ele existe. Ele não existe da forma como ele é pintado pela maioria. O livre-arbítrio que a maioria acha que existe é o livre-arbítrio de que eu posso fazer o que eu quiser, ponto final. O livre-arbítrio que eu conheço é eu posso fazer o que eu quiser, vírgula, contanto que eu esteja apto, que eu esteja aberto para lidar com as consequências disso. Então, existe o livre-arbítrio desde que você esteja preparado para lidar com as consequências de tudo que você faz. Se você não quer lidar com consequência, você não pode ter livre-arbítrio. Como Entende? somos crianças ainda. Vocês têm, moço, digamos que uma versão Qual? teste. Vocês têm um beta do livre-arbítrio. Por quê? Porque vocês desenham a encarnação de vocês. Vocês fazem um desenho principal. Só que vocês vão colorir isso em vida. Se você vai colorir de vermelho, de verde, de azul ou de preto, o problema é seu. Que é como se sente a respeito do que acontece. Exato, moço. Ó, estamos aqui fazendo uma dupla muito de conquistar conhecimento, hein, seu Tranca-Ruas? Gosto de você, moço, porque eu trago no plano filosófico e você tangibiliza isso para as pessoas. Graças a Deus, muito obrigado. Estou gostando muito dessa nossa parceria. Por favor, continue. Então você tem o desenho. A encarnação é uma grande tela de Picasso. Só que ela tá em branco, ela só tem os riscos. O quanto da sua vida vai ser escura, cinzenta e triste, é tu que vai descobrir. Tu que vai escolher. O quanto dela vai ser colorida e feliz, é tu que vai também pintar. Então o livre-arbítrio existe dentro de um contexto que você estabiliza, que você estabeleceu. Você disse ali, eu vou até aqui, pra cá eu não vou. Você traça essas linhas, moço. O que é pintado dentro dessas linhas é definido por você de novo, só que por você encarnado. Porque esse é o aprendizado. A evolução é uma tela de pintura, moço. O plano encarnatório são os traços. O caminho encarnado são as cores. Então, como é que vai ser o seu quadro? Vai ser um quadro impressionista? Vai ser um quadro cubista? Vai ser um quadro pós-moderno? Ou um quadro de pop art? Ou você vai fazer uma pintura romântica, uma pintura gótica? É você quem vai decidir. O Jung que falava, né, que o seu self pode ser descrito como ou pintado numa mandala. Pode ser, moço. É que eu prefiro as artes. Chique. Eu tenho um gosto particular, então. Eu utilizo isso. Mas respeito muito o povo do Oriente. Aprendi, como eu te falei, aprendi muito com eles. Claro. Agora, não me venham dizer que você é pobre, ou que você não dá certo no amor, ou porque você não dá certo no emprego. Ou que você não tem sucesso na sua carreira, porque Deus não quis assim. Ah, entendi. Porque estava predestinado a sofrer. Vai pegar um sabão e lavar essa boca. Eita. Aproveita, ajoelha no milho, reza sete Pai Nosso, sete Ave Maria e pede perdão. Por quê, moço? Sabe quando fala de usar o santo nome em vão? Nossa, total. Quando vocês falam que Deus que fez desgraça na vida de vocês, vocês estão usando o santo nome em vão. De que não há nada que eu possa fazer, porque já tá no caminho. Moço, eu concordo que tem gente que não é todo mundo que veio aqui pra ganhar rio de dinheiro. Mas ninguém veio pra passar, moço, necessidade. Você pode sim ter uma vida mais difícil por escolha sua. Mas se você não viver essa vida difícil com perseverança, do que adiantou a porcaria da vida difícil, moço? É realmente. Às vezes você nasce lá na puta que pariu do sertão, onde não tem luz, não tem água, não tem nada. E aí você fica reclamando. Ao invés de tu fazer alguma coisa, junta dinheiro, compra uma passagem, vai pra outro lugar então, porra. Entende, moço? Nossa. Você me desculpe palavreado, mas quando a gente precisa ser mais enfático, a gente precisa ser mais enfático. Ah, sim. E aí o senhor trouxe a ideia do livre-arbítrio, colocando as tangentes aí e que a pessoa assuma a responsabilidade. E um pouco sobre o princípio da causa e efeito, seu Tranca. Se eu pinto o meu quadro de cinza, eu não posso querer olhar para uma paisagem colorida. Então, se eu uso a minha mente forte em conexão com o astral para movimentar tudo, já que tudo é movimento, para causar destruição, eu não posso querer que o meu universo particular seja um universo de paz. Harmonia, né? Uma vez que eu só faço guerra, eu não posso querer buscar a paz. Porque não existe paz na guerra. Se eu crio guerra, eu viverei na guerra e na guerra morrerei. Se eu busco paz, nela mergulharei, moço. Dela serei parte. Serei uno com essa paz, e minha mente estará fortalecida na paz, e criará uma egrégora de paz. Não, Graças a Deus. não existe, moço. Com magia não existe falar uma coisa e ser outra. É matemático o negócio. Exato. Quem acha que magia? Ah, eu faço magia para destruir os outros, mas eu tenho minha magia de proteção. Ai, moço. Eu dou risada, mas eu não sei se eu dou risada ou se... Bom, eu dou risada pra não chorar, porque eu não vou chorar, né, moço? Não, fica, não pega bem pro trancar a rua. Mas eu vou dar risada, porque o que que acontece? Desanda, a pessoa vai e faz trabalho pros outros. Negativo. E aí depois ela... Meu Deus, por que que minha vida não anda? Eu cobro pra fazer trabalho, ganho dinheiro, cobro caro, entra dinheiro, mas o dinheiro não fica no bolso. E a É muro saúde? que cai, é saúde que para. É luz que queima, é fio que pega fogo, é tudo, moço. Que acontece tudo na vida dessas pessoas, moço. Tudo que você imaginar acontece na vida dessas pessoas. E ela acha que ela tá protegida, porque ela tem uma outra firmeza ali de proteção. A proteção vai te proteger do que não é seu. Ela nunca vai te proteger do que é seu. Porque o que é seu é seu. É como você andar com uma armadura toda de aço. Toda fechada, moço. Mas você começar a derrubar água dentro da armadura até a hora que ela inundar toda e te matar afogado. Não foi uma espada que te matou. Foi a água que tu mesmo derrubou dentro da tua armadura. É, seu tranca-rua, Zaya. Falta ainda muito pra gente compreender o básico, né? Pra se proclamar o sábio. Ô, moço, nós estamos discutindo todos esses princípios de uma forma muito básica ainda. Acessível. Muito primária. Porque se você passa para os de uma forma mais profunda, o que acontece é que as pessoas não entendem, não vão ter. Não vai reverberar dentro delas aquilo. Então elas vão buscar um outro caminho mais acessível, mais fácil. Então, Tranca-Rua das Almas está dizendo com todas as letras. Quer entender esses princípios? Entenda o seguinte. Eu tenho que ter uma mente forte. Tenho que ser senhor de mim. Sendo senhor de mim, eu vou acessar o universo. Conhecendo o universo vai me mostrar a unidade de tudo. Conhecendo a unidade de tudo, eu vou conhecer que dentro desse Uno existem as polaridades, existem as diferenças, existem os graus de vibração. Uma vez que eu entenda que tudo que existe dentro desse Uno existe em mim, existe em Deus e está à minha disposição, eu vou poder utilizar isso. Mas todo e qualquer trabalho, todo e qualquer movimentação de energia é responsabilidade minha eternamente. Toda energia que eu jogo para o universo, ela vai existir para sempre. Então, enquanto ela existir, essa energia é responsabilidade minha. E se ela vai existir para sempre, sou eternamente responsável por essa energia. Se não posso anulá-la depois que envio, que eu seja capaz de transmutá-la. Se enviei uma energia ruim hoje, não se martirize por isso. Lava teu rosto e trabalha para transformar as energias negativas que te cercam em energias positivas. Porque o sábio, o mago, o bruxo, a bruxa, antes de transformar qualquer coisa para os outros ou para o mundo, transforma a si próprio. Quando ele transforma a si próprio, ele transforma o próprio mundo. E quando ele transforma o próprio mundo, o mundo ao redor dele tem que mudar. É a lei das afinidades, moço. É ou não é? Salve, seu tranca-ruas. Salve, Graças a Deus. Bom, o último princípio, seu tranca-ruas, seria o do gênero, que é o princípio que tem como comprovantes as forças masculinas e femininas, cuja integração e criação são formas andróginas de energia, que foi aquilo que o senhor passou para a gente, né? E aí a frase do princípio do gênero é: o gênero está em tudo, Tudo tem o seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de agregar a respeito disso? Ou já foi tratado a satisfação? É isso. É o que foi dito. É. Quando você pensa, na verdade, em masculino e feminino, você está pensando em conceitos de ativo e passivo. Só. Mas o bruxo, a bruxa, eles lidam com isso de forma unânime. Eles lidam com isso junto, como se fosse uma coisa só, uma coisa única. Integrada ali, né? Uhum. Exato. Uhum. O processo do momento de ativar e do momento de pacificar. O momento de integrar. O momento de dar e o momento de retirar. Esse é o princípio duplo do masculino e feminino. O momento de ofertar e o momento de retirar da mesa. Basicamente isso. Que é quando você faz algo para trazer, para aumentar, para agregar. Ou uma magia de finalização. Que é basicamente o que nós estamos falando esse tempo todo. Oh. Tá certo, seu Tranca-Ruas. O senhor leva consigo aí minha gratidão por ter participado assim desse momento tão importante para a nossa humanidade com o seu conhecimento. E passa para a gente uma mensagem final, por gentileza. Agradeço a oportunidade, viu, moço? Oh. De vir conversar com vocês. Uhum. Se eu tenho uma coisa adicional para dizer para as pessoas, moço, é o seguinte. Na sua busca pelo divino, você não pode se negar nenhum caminho. Você não pode se negar nenhuma possibilidade. O seu divino, ele se encontra no todo. Mas geralmente vocês vão ter dificuldade, moço, de encontrar uma frequência que reverbere dentro de vocês. Então, para quem quer seguir o caminho do sábio, que é o caminho do bruxo, estejam sempre abertos. Não estou dizendo para vocês aceitarem como verdade qualquer coisa que for ofertada, mas saibam escutar tudo de todos. Porque só conhece a verdade quem conhece tudo. E só conhece tudo quem tá aberto para tudo. Salve vocês todos. Salve você, moço. Salve vossa banda. Salve a Umbanda. E para aqueles que acham que eu sou o demônio, eu convido vocês para vir me conhecer no terreiro. Venha conversar 5 minutos comigo. Pode trazer sua água benta, deixa até jogar em mim se quiser. Oh. Porque Deus se manifesta de muitas formas. Só não enxerga quem não quer. Ô, seu Tranca, até eu queria abrir um parênteses. Com qual forma o senhor se plasma no astral? Bonito. Bonito demais, moço. Olha, vou te falar. Mas falando sério, moço. Eu me plasmo com uma forma bem característica da minha falange, moço. Uhum. Você pode me encontrar com uma calça preta, uma camisa branca, com a minha capa. Geralmente eu ando sem cartola, moço. E ando sempre com as mãos dentro da capa. Sabe por quê? Porque se eu encontro um amigo, eu posso tirar os braços da capa e abraçar. Se eu encontro um inimigo, eu posso tirar um punhal e posso lutar. Dentro da minha capa, eu tenho um universo de possibilidades. A capa cobrindo os braços, assim. Exato. Entendi. Eu ando com meus braços. Por que Queixo anda com os braços pra trás, moço? É, por quê? Porque aqui atrás, o Exu, ele tá sempre em guarda. Preparado pra fazer o que for necessário. Um embate ali, de repente. Seja um embate de espada, ou seja, precisar tirar um copo d'água pra dar pra um espírito perdido no umbral. Uhum. Por que não? Pasmou ali no momento, né? Exato. Uhum. Mas o Exu tá aqui com as mãos pra trás. E eu ando com as mãos dentro da minha capa. Porque dentro da minha capa eu tenho meu universo particular. E todo bruxo sabe que seu universo particular é a primeira fonte dos seus poderes e conhecimentos. E esse universo particular é alimentado pelo universo geral, que é Deus, moço. Isso é princípio de magia também. Certo. Não é à toa que os bruxos a capa, né, moço? Não é à toa. Não é pra ficar bonito, não. E a última coisa que eu queria pedir ao senhor, se tem algum ponto que o senhor gosta, pro senhor ir embora, assim, antes do senhor ir embora, cantar o ponto que o senhor mais gosta, assim. Moço. Tava te falando que magia é poesia, né? É. Sabe que o ponto cantado é poesia cantada, né, moço? É. Tem um ponto de tranca-rua que diz o seguinte. Lá na encruza, moço, existe um homem valente. Com sua capa e cartola, com seu punhal e tridente. O que que significa isso? Que na encruzilhada, no encontro dos caminhos, no encontro das direções, nas estradas da vida, tem um homem lutando por vocês. Porque com sua capa e cartola, punhal e tridente, ele tá todo aparelhado, todo preparado pra usar o artifício que for pra lutar por vocês. Depois esse mesmo ponto diz, moço, que é madrugada. É madrugada. E ele está do meu lado. Na escuridão, nas trevas, Exu estará ao seu lado. É ele que vai te proteger, ele que vai te guiar nas trevas. Não porque ele é das trevas, mas porque ele é vencedor acima das trevas. Porque ele domina as trevas com a luz. Então, quando diz é madrugada, ele está do meu lado. No seu momento de treva, no seu momento de perdição, Exu estará do seu lado, Tranca-ruas estará do seu lado. E aí o ponto diz, por isso que eu te digo, Tranca-ruas, você é meu advogado. Então é por isso que Tranca-ruas é o defensor. É o que vai lutar por vocês. É o que vai cuidar de vocês. E é o que vai advogar em seu nome nos sete céus ou nos sete infernos, onde for necessário. Porque na encruzilhada está lá o homem valente. Tá certo, seu moço? Seu tranca-rua das almas, que satisfação, hein? Um grande prazer, viu, moço? E digo pra vocês, expandam a consciência. Que esse mundo vai ficar pequeno pra vocês. Tá certo, moço? Salve, seu Exu. Muito obrigado. Salve, moço. Claro, Exu. Salve, seu tranca-rua. Oi, Jeff. Senhor Wesley de Oliveira Germano? Eu mesmo. Graças a Deus. Como é que você está se sentindo, meu amigo? Muito bem. Muito leve e muito forte. Graças a Deus. Muita vitalidade. Exu sempre me passa isso. Muita força de vontade, né? Tá certo. Tem alguma experiência que você viveu com essa entidade em específico? Em específica, quando você já... Durante um atendimento, ou num desdobramento, ou um caso que seja interessante para as pessoas que aí começam com a mediunidade, ou querem saber uma particularidade de médium e entidade? Olha, Jeff, acho que Exu é sempre a entidade que a gente mais tem história, né? Porque eles estão muito próximos da gente. Mas, já que você falou sobre a mediunidade, assim que eu comecei a trabalhar... E toda semana você vai na casa de Umbanda, compra banho e tal, né? E eu sempre vi uma capa nessa casa de Umbanda. E sabe quando tinham várias capas e só aquela me chamava atenção. E eu sempre ficava, ai meu Deus. Isso é coisa minha, né? Tô querendo. Essa casa de Umbanda que você fala é uma loja, assim. Isso, exato. Desculpa. É uma loja de Umbanda e aí tinha aquela capa e eu ficava, meu Deus, capa. Me chamava atenção. Até arrepiava de olhar pra capa. Mas eu falava, não vou. Não vou pegar não, isso é coisa minha, né? E foi passando o tempo. E eu comecei a ter mais contato com as entidades. Foram passando meses e meses. E todas as capas vendiam, menos aquela. Aí até que um dia eu fiquei. Poxa, tranca. É a capa, não é a capa. Me dá um sinal mais claro, porque eu não tô entendendo. E eu fui dormir. Fui dormir com, né, com essa ideia, conversando com ele antes de dormir. Quando eu me virei na cama, ele tava na ponta da cama, na cabeceira, assim, sabe? Do lado, de pé. E trajado com a capa. E ele não disse nada, só olhou pra minha cara e deu risada. Como quem se diverte com a própria. Com o próprio questionamento, sabe? E era justamente uma capa igual à capa que tinha lá, né? Porque a capa dele, ela não é preta por fora. Ela é azul, um azul royal, assim, né? E eu falava, isso não é capa de Exu. E ele se mostrou para mim, ele confirmou. E a partir desse dia, ele passou a se comunicar cada vez mais comigo. E eu percebi que eu fui deixando ele se comunicar, né? Então, assim, ele trabalhou durante muito tempo sem capa. Eles não precisam disso. Mas por que que eu tô contando essa história? Pra gente acreditar um pouco mais também nas intuições, nos contatos que a gente tem, com as entidades. No começo tudo é muito bagunçado, a gente não tem certeza. Mas se a gente conseguir calar o nosso ego com um certo, uma certa preparação, a gente consegue fazer isso. A gente vai escutar eles e a gente vai sempre receber informações valiosas, tá? Dei esse exemplo da capa porque é uma coisa mais trivial, mas ele me ajuda muito em muitas questões da vida. Mas foi a partir dali que eu comecei a me abrir mais porque ele me falava. Então a gente realmente está mais receptivo para isso. Graças a Deus. Meu amigo, muito obrigado. Fica Eu que com agradeço, Deus. Jeff. E se for da vontade da espiritualidade, até uma próxima oportunidade aí. Até, Jeff. Um grande abraço. Tá certo. Agradeço aí, dê um abraço em nome de todos aí que me inscreveram ao seu Cobra Coral. Com certeza. Vou aproveitar então, Jeff, agradecer o carinho, tá? Eu dei uma olhada no, nos comentários, o pessoal falando. Então, assim, fico muito feliz, agradecer em nome dele o carinho e a disponibilidade das pessoas, né? Que ficaram escutando e que também escutaram esses diálogos agora com o seu Tranca. Tá certo? Graças a Deus, louvado seja. Muito obrigado pelo carinho seu aí e por ter, pela caridade, né? Gratidão, irmão. Até Grande breve. abraço. Muito obrigado. Até. Tchau, tchau. Tchau. Laroixo, salve seu tranca-rua. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite. Tranca-rua é quem chega aqui. Quando o sol aqui não mais brilhar, vocês falam tanto de mago negro, que mago negro faz mal, que mago negro isso e aquilo. Moço, cada pessoa que tá nessa terra se arrastando, deprimido, reclamando. Vocês estão fazendo magia negra tanto quanto eles. A primeira lição do mago é a lição de silenciar o ser humano. Porque o bruxo, a bruxa de verdade, é um só com a natureza, é um só com a espiritualidade. A sua vontade é una com a vontade do universo. Cale o seu ego, desperte o seu divino.